Seja meu Senhor. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Que bom ver todos aqui hoje participando conosco, apesar da chuva, apesar não, porque a chuva é sempre graça, né? Quando vem, como veio agora, uma chuva calma, mansa, tranquila, como nós precisamos, mas isso não nos impediu de estarmos aqui reunidos nesta noite para darmos início ao Tríduo Pascal, esta celebração máxima da nossa fé, da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, onde vamos viver nestes três dias a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que Ele veio a este mundo, que bom que Ele nos ensinou tantas coisas e que bom que Ele veio nos trazer a salvação e o perdão dos nossos pecados. Vamos agora nos colocar na presença de Deus, nos reconhecendo pecadores, limitados, fracos, mas contando com esta graça, com esta misericórdia de Jesus que vem ao nosso encontro para nos perdoar. Clamemos a sua misericórdia. Pai de amor e de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus. Oremos. Que você possa apresentar no início deste tríduo pascal a sua intenção, a sua necessidade, mas também o seu agradecimento. O seu agradecimento a Jesus Cristo por tudo o que Ele fez por cada um de nós, por tudo o que Ele representa em nossa vida. Quantas graças nós recebemos de Jesus, e a maior graça que nós recebemos dEle foi a salvação. Ele veio a este mundo para nos salvar. Nós que estávamos perdidos, a uma humanidade perdida pelo pecado, encontra a redenção, a remissão dos seus pecados pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos então o nosso pedido, mas também o nosso agradecimento por Ele e pelo que Ele fez. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue, e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado, nossa comunhão com o sangue do Senhor, é sentida por demais pelo Senhor. A morte de seus santos, seus amigos, eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebraste os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. O cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que Ele venha. palavra do Senhor. Graças a Deus. Os que andam na lei do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, disse: Senhor, tu me lavas não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Amou-os até o fim, amou-os até o fim, amou-os, amou-os até o fim. Vamos cantar isso e colocando e guardando isso no nosso coração. Amou-os até o fim. Amou-os até o fim, amou-os, amou-os até o fim, amou-os até o fim, amou-os até o fim, amou-os, amou-os. De fato, Jesus nos amou até o fim. Amou tanto a humanidade que deu a sua vida por ela. Quanto Jesus nos ama. E nesta noite, iniciando este tríduo pascal, nós celebramos esta Santa Missa da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Acompanhemos os passos e os atos de Jesus naquela noite. Ele sabia o que esperava ele em Jerusalém. Ele sabia do que ia acontecer, como nos disse o início do Evangelho. Sabendo Jesus que chegou a hora de voltar para o Pai, e lá estava Jesus. Naquela noite de angústia, sim, para ele, para os apóstolos, para quem estava acompanhando, uma noite tenebrosa, né? O sofrimento estava perto de Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer com ele em Jerusalém, mas ele não estava preocupado com ele mesmo. Jesus não estava preocupado com os acontecimentos dele, mas com o que iria acontecer com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E agora, o que eles vão fazer com a minha ausência? Como que eles vão conseguir continuar este caminho sem a minha presença junto deles? Enquanto Jesus estava junto, ele orientava, ele fortalecia, ele renovava as esperanças, ele dizia: vamos em frente, e eles iam. Mas e agora? A preocupação de Jesus com os seus apóstolos. Jesus iria ser retirado do meio deles. Imaginemos aqui, nesta noite em que todos nós estamos reunidos em torno do altar do Senhor, em torno de Jesus, na última ceia, Jesus preocupado com cada um de nós, amou-nos até o fim e continua nos amando ainda hoje, assim como amou os apóstolos, os discípulos, aqueles que o seguiam naquela época, naquele contexto, mas continua nos amando hoje, porque ele continua preocupado com cada um de nós, continua se entregando. Amor é doação, amor é entrega, amor nunca é para si mesmo, né? Aí é um amor egoísta, um amor narcisista, um amor que só pensa em si mesmo, que só quer o seu próprio bem, que não pensa no outro. Jesus nos oferece um outro tipo de amor, um amor ágape, um amor verdadeiro, um amor que se doa, que se entrega, que não é para si mesmo. E eu acho que eu já falei isso em alguma das celebrações, né? Deus ama tanto, porque o amor nunca é para si mesmo, o amor não pode ser preso dentro de nós mesmos, e Deus nos ama tanto que Ele se entrega, que Ele se doa no amor do próprio Filho. É o próprio amor de Deus que vem ao nosso encontro, que desce. A questão não é um homem que se faz Deus, mas um Deus que se faz homem, um Deus que se faz pequeno, um Deus que assume a nossa condição frágil, debilitada enquanto carne, enquanto humanidade, para nos resgatar do pecado, da morte, porque nos ama. E Deus é amor, e Ele se doa, se entrega em Jesus Cristo, que é o próprio amor do Pai por cada um de nós. Mas o amor não é para si mesmo, o amor não é para guardar dentro do coração, ou debaixo da cama, ou dentro de uma vasilha com uma tampinha, e nós vamos guardando, né? Esse é meu amor. Não, o amor é saída, o amor é para o próximo. Se eu não amo o próximo, eu também não amo a Deus. Ele mesmo disse isso. E aí então Jesus, sendo o próprio amor de Deus, não pode ficar em si mesmo, não pode se reter em si mesmo, e este amor se doa, este amor sai de si mesmo, se faz Eucaristia, para que todos nós pudéssemos receber em nós o amor do Pai, o amor de Jesus. Quando nós comungamos, nós recebemos o próprio amor de Deus por nós. Este amor que desceu, este amor que se fez carne, este amor que se fez humano para nos dar vida, para nos dar a salvação, para nos resgatar, e nós comungamos deste amor, o amor de Jesus, que se entregou, preocupado com os seus apóstolos, preocupado com cada um de nós hoje, imaginando que nós estamos aqui numa última ceia, e Jesus que se entrega, nós fazemos um memorial neste altar da sua paixão, da sua entrega por cada um de nós. Em Jesus se doa porque se preocupa conosco, continua se preocupando com cada um de nós. O que nós fazemos com este amor de Jesus que nós comungamos? Quando nós comungamos, a Eucaristia não pode nos deixar da mesma forma. A Eucaristia precisa nos transformar. A Eucaristia precisa mudar a minha vida. É preciso conversão. Comungar e permanecer a mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma mulher, não está correto. Nós não estamos comungando corretamente. A Eucaristia precisa transformar a minha vida e fazer da minha vida uma entrega de amor, assim como o Pai fez por nós, assim como Jesus fez por cada um de nós. Comungar, como o próprio Jesus disse, né? Dizer que me ama, mas que odeia o seu irmão, você está sendo mentiroso. Então a Eucaristia precisa mudar a minha vida, precisa mudar a nossa vida. Enquanto pessoa, enquanto ser humano, comungar e permanecer a mesma coisa, não dá, porque nós comungamos do amor. E nós vamos vendo quantas coisas ruins que acontecem, né? Com as pessoas, quantas situações difíceis que nós enfrentamos, situações de ódio, de violência. Onde está o amor de Jesus? O amor que ele entregou, que ele doou a cada um de nós. E nós vamos vendo uns absurdos acontecendo hoje em dia, né? Tantas coisas ruins. Olha lá o que aconteceu esta semana em Blumenau, Santa Catarina. Faltou o amor de Jesus? O que está faltando? O que, que nós precisamos fazer para criarmos um mundo melhor, uma sociedade melhor? Será que nós estamos transmitindo, nós? Não vamos pensar em quem está lá fora, quem não está aqui conosco hoje, mas nós que estamos aqui, olha, quantas pessoas, graças a Deus, que bonito de ver esse monte de pessoas aqui, ó, todos em volta do altar do Senhor que se doa a cada um de nós. Vamos pensar aqui, o que que nós estamos fazendo com o amor de Jesus que nós comungamos? Estamos realmente experimentando, saboreando, deixando ele entrar na nossa vida, nas nossas ações, nos nossos sentimentos, nos nossos atos? Como que eu estou vivendo a minha vida lá na minha casa, no meu trabalho, na sociedade no geral? Eu estou vivendo este amor que Jesus pediu para que eu vivesse, este amor que eu comunguei? Como que eu estou vivendo a minha vida? Vamos vendo esses acontecimentos, né? Tantas mortes, crianças inocentes, colégios sendo atacados. O que que está acontecendo conosco? O que que está acontecendo com a humanidade? Parece que já não é mais humano, né? Perdeu o humano, já não é mais humano. O que está acontecendo? Mas vamos pensar por nós. O que que eu posso fazer comungando, experimentando, saboreando o amor que é Cristo na Eucaristia, neste dia em que nós celebramos a instituição da Eucaristia, o dia em que Cristo se doou, se entregou por cada um de nós? Como que eu estou vivendo a minha vida? Eu estou transmitindo este amor? Eu estou repassando este amor? Ou eu estou transpassando o ódio, sentimento de vingança, de violência, de ódio contra os outros, né? Já não se tem mais a paciência com ninguém. E aí a gente vai vendo tantas coisas na internet, nos meios de comunicação, tantas coisas ruins, que às vezes nós precisamos ter um cuidado em relação às redes sociais. Hoje, tanta mentira, né? Mas também tanta influência negativa. O que vocês estão dando aos filhos de vocês? O que vocês estão apresentando para eles? Vocês conseguem acompanhar o que o filho de vocês está vendo na internet? Você consegue acompanhar quais são os programas, quais são as coisas que eles veem? Porque muito destas violências que estão acontecendo é fruto de uma internet que é mal usada. Porque a internet é boa. São coisas boas que o homem criou e Deus deu inteligência para o homem. Estamos aqui transmitindo esta Santa Missa. Olha que coisa maravilhosa. Mas também tem muita coisa ruim lá. E nós, às vezes, deixamos lá os filhos, né, com o celular o tempo todo, na televisão o tempo todo, não acompanhamos, não sabemos o que eles estão vendo, e aí isso é preocupante. Tem muita gente maldosa na internet ensinando coisas erradas, ensinando violência. É importante que nós comecemos a observar o que que nós estamos bebendo. Onde está a vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Vamos analisar aquilo que nós estamos buscando fora de Deus hoje. Porque se não buscamos em Deus, se não estivermos nos abastecendo, bebendo desta fonte que é o próprio amor de Deus, o próprio amor que é o Cristo na Eucaristia, e se isso não está mudando a minha vida, opa, peraí. Comece a se questionar, o que que eu preciso fazer para que de fato aconteça uma transformação, para que de fato aconteça uma conversão na minha vida. Se ainda não estiver acontecendo, é o momento. O momento é este. Vamos aproveitar este tríduo pascal, vamos aproveitar esta noite aqui que nós celebramos a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. Por meio dos sacerdotes, Cristo, o amor de Deus, pode ser entregue em cada missa que nós participamos, pode nos abastecer, nos preencher deste amor. Importante, então, buscarmos e começarmos a partir de hoje. Vamos aproveitar este tempo bom, este tempo favorável, este tempo em que nós estamos aqui hoje reunidos em torno do altar do Senhor, que vamos fazer novamente memória da sua paixão e do seu amor por cada um de nós. Aproveitemos este tempo para nos abastecer realmente daquilo que é bom, daquilo que é de Deus, daquilo que é espiritual, e não de coisas mundanas, levianas, de violência que os meios de comunicações ruins nos apresentam. Mas podemos aproveitar também destes meios para buscar Deus, né? Quanta palavra de Deus é levada pelos meios de comunicação. É só importante fazer esta distinção. O que eu estou buscando? O que os meus filhos estão buscando? Quais são os programas? Quais são as séries? Quais são os tantas coisas, né, que a internet apresenta? O que que eles estão vendo? Comecem por aí, né? Comecem por aí. Não deixem os filhos de vocês abandonados, largados, com o celular na mão o dia todo, né? Vamos resgatar aquilo que era de antigamente? Quem é mais ou menos da minha idade vai se lembrar que nós brincávamos de amarelinha, nós brincávamos de esconde-esconde, nós brincávamos de subir na árvore. Hoje parece que as crianças não brincam mais disso, né? A brincadeira é só eletrônica. Não tem mais contato, não tem mais diálogo, se perdeu, aí fica no seu individualismo, no seu mundo fechado dentro do seu quarto e se esquece que aqui fora tem um mundo que vai cobrar dele coisas. Tem um mundo que não é virtual, é um mundo real, e neste mundo real eles vão ter que enfrentar tribulações, dificuldades, e aí, se ficou preso lá fechadinho, não vai saber lidar com as suas próprias emoções, com os seus próprios sentimentos, não vai saber ouvir não. Então, se eu não ouço não, se eu não quero ouvir não, eu vou lá na minha casa, pego uma arma, uma faca, vou lá e mato o meu professor. É isso? Será que é só isso? É neste mundo que nós vamos acabar? É esta humanidade que Cristo sonhou para cada um de nós? Não é. Tenho certeza que não é. É uma humanidade diferente. Mas nem tudo está perdido, porque olha quantas pessoas estão aqui hoje. Quantas crianças estão aqui hoje. Que bênção, que graça. Então nem tudo está perdido. Nós podemos começar a partir de nós. Nós podemos começar a partir de mim mesmo. Eu posso fazer alguma coisa. Então vamos começar a fazer alguma coisa. Se nós queremos ver um mundo melhor, se nós queremos ver crianças crescendo, sendo melhores, sendo adultos melhores, com princípios, né, princípios bons, princípios cristãos, então vamos começar a partir de nós. Este é o tempo favorável, o tempo em que Cristo se doa, o tempo em que Cristo se entrega a cada um de nós, por amor, porque Ele é amor. E nós hoje também temos este exemplo que Cristo nos dá, né, de se eu comungo, se eu experimento o amor dEle na minha vida, eu preciso fazer também aquilo que Ele fez. Eu preciso também viver a humildade, a simplicidade. Ele era Deus, mas se fez homem e lavou os pés dos discípulos, e que nós também possamos nos ajudar neste caminho que nós temos que construir pela frente, que nós possamos nos ajudar uns aos outros pela caridade, pelo diálogo, pela escuta, pela compreensão, pelo serviço acima de tudo, que é aquilo que Cristo hoje nos ensina. Vejam, entenderam o que eu vos fiz? Façai vocês a mesma coisa. Então este é o exemplo de Cristo. Comungar é deixar que Cristo haja em nós. Comungar é fazer com que Ele transforme a nossa vida, a ponto de eu poder lavar também os pés dos meus irmãos e irmãs. Neste gesto de amor, neste gesto de caridade, se Ele, que era Deus, fez, nós também podemos. Se deixarmos o nosso orgulho de lado, né? Se deixarmos um pouco a nossa prepotência, a nossa autossuficiência de lado, para fazer aquilo que Jesus nos pede. Nós vamos realizar agora este gesto que Jesus realizou na última ceia com os seus apóstolos. Tem algumas pessoas que foram convidadas, enquanto elas se dirigem até ali o palco onde estão as cadeiras, nós vamos nos preparar aqui, Padre Sandro e eu, para fazermos este gesto de Jesus. Acompanhemos em silêncio e acompanhemos este momento pensando: nossa, Jesus Cristo era Deus, Ele desceu lá do céu aqui na terra e Ele fez isso, Ele lavou os pés dos discípulos. Quem sou eu? Quem sou eu para não fazer a mesma coisa? Se eu quero alcançar a salvação, se eu estou buscando a salvação, eu preciso também fazer a mesma coisa. Podem, por favor, ocupar os lugares de vocês. Vamos acompanhar cantando. Os pés. todos os anos, no tempo quaresmal, nós, a Igreja, propõe a campanha da fraternidade. E todos os anos nós convidamos aqui pessoas que nos ajudam neste projeto, né, relacionado à campanha. E aqui nós temos pessoas dos Vicentinos, também nós temos da Pastoral da Criança e nós temos também do Cursílio, que nos ajuda na promoção humana, levando cestas básicas para as famílias carentes. Pastoral da Criança, que ajuda tantas crianças carentes também, né, desnutridas ou não, mas que está lá presente. E os Vicentinos também faz esse trabalho de caridade. Como a campanha da fraternidade deste ano, né, nos traz a este lema: dai-lhes vós mesmos de comer. Então aqui estão pessoas que nos ajudam, enquanto igreja, a levarmos o que comer para aqueles que nada têm, a levarmos esperança acima de tudo para aqueles que já perderam até a esperança. Então, muito obrigado, esse gesto, né, que nós realizamos a estas pessoas que tanto fazem pela nossa paróquia, mas que às vezes fica meio esquecido, né, lá escondidinho, mas hoje eles subiram aqui em cima para todo mundo ver, né? Estão com um pouco de vergonha, eu acho, é normal, natural, mas fazem um trabalho muito bonito, muito bonito. Dai-lhes vós mesmos de comer, é isso que Cristo nos pede também. Comungar é poder ver no irmão a pessoa de Jesus Cristo e não deixar que ele passe fome, não deixar que ele passe nenhum tipo de necessidade, né? Se nós podemos, partilhemos um pouco daquilo que nós temos com aqueles que menos têm. Muito obrigado a vocês pelo trabalho, pela dedicação, pelo esforço, pelo empenho com a nossa igreja aqui em Jandaia do Sul, Igreja Paróquia São João Batista. Podem voltar para os seus lugares. Em pé, acompanhemos as nossas preces. Para que sejamos uma igreja viva e que a participação na Eucaristia aumente em nossos corações o amor ao vosso reino, nós vos suplicamos. Fortalecei-nos, Senhor, no vosso amor, para que possamos participar sempre e frutuosamente da Eucaristia e assim nos associarmos cada vez mais ao mistério da vossa paixão, morte e ressurreição, nós vos suplicamos. Fortalecei-nos, Senhor, no vosso amor. Para que os ministros leigos e ordenados vivam seu mistério como serviço humilde, tendo a Eucaristia no centro de suas vidas, nós vos suplicamos. Fortalecei-nos, Senhor, no vosso amor. Para que a participação intensa no tríduo pascal renove a nossa comunidade, a vida fraterna, com especial atenção aos que mais sofrem, nós vos suplicamos. Fortalecei-nos. O pão e o vinho que são símbolos da Eucaristia, que se transformam, né, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus por nós. Vamos receber o vinho, o trigo, né, dos quais se faz o pão e o vinho. E vamos receber também uma estola, símbolo do serviço sacerdotal. Hoje, né, Jesus disse aos seus apóstolos: fazei isto em memória de mim. E é isso que nós fazemos aqui em todas as santas missas, né? Fazemos um memorial da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a estola representando este serviço do ministério presbiteral. Acompanhemos. Yeah. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. De misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Severino e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, os nossos irmãos e irmãs vivos, pelos quais rezamos hoje. E lembrai-vos de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos esta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. E veneramos Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos para que o celebrassem, o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Thank you. celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos e a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Antes de participarmos deste banquete, desta mesa preparada por Jesus a cada um de nós, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,

você. Se alguém ainda não comungou, pode erguer a mão, que o ministro irá entregar a Eucaristia para você. Ser eternamente saciados na ceia do seu reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um instantezinho para alguns avisos. Nós vamos agora fazer o translado, né? Vamos levar Jesus até a capela que está aqui atrás, né? Como sempre foi feito. E hoje estaremos em adoração até a meia-noite. Agora vai ficar os ministros, né, responsáveis, mas não só os ministros. Quem quiser ficar, né, neste momento de adoração, pode permanecer até a meia-noite, depois tem o cursílio. Amanhã começamos novamente às 6 horas da manhã. Então aqueles que quiserem participar das 6 horas da manhã até as 2 horas da tarde, estaremos aqui, né, em adoração ao Santíssimo, aqui em adoração a Jesus. Pode participar também. Escolha um horário do dia, né, da sexta-feira, que você queira vir participar deste momento de oração e adoração. Depois, às 15 horas, nós teremos em adoração a Jesus. Pode participar também. Escolha um horário do dia, né, da sexta-feira, que você queira vir participar deste momento de oração e adoração. Depois, às 15 horas, nós teremos em adoração a Jesus. Pode participar também. Escolha um horário do dia, né, da sexta-feira, que você queira vir participar deste momento de oração e adoração. Depois, às 15 horas, nós teremos em adoração a Jesus. Pode participar também. Escolha um horário do dia, né, da sexta-feira, que você queira vir participar deste momento de oração e adoração. Depois, às 15 horas, nós teremos em adoração a Jesus. Pode participar também. Escolha um horário do dia, né, da sexta-feira, que você queira vir participar deste momento de oração e adoração. Depois, às 15 horas,